Kaique. Se é pra se é pra me sentir tão longe, tão longe, que seja perto de quem faz. Mano, o sorriso não se esconde, nem aqui nem onde. Quando alguém te faz, bem. Quando alguém te faz, bem. Se vive como ninguém, tipo Cherry Blossom. Outro dia somente Cherry Blossom. Nascer como só Rei Cherry Blossom. Hoje é bem melhor do que ontem. Eu tô Soveres e só eu sei Cherry Blossom. Outro dia somente Cherry Blossom. Nascer como só Rei Cherry Blossom. Hoje é bem melhor do que ontem. Cidades de vulcões, miragens, desertos milenares, cactos secos. Nascer nessas ruas de pedra antes do sol, levanto cedo na busca de florescer como cedro. Do Líbano, eu sigo e vou cantando Fígaro. Ativo e nativo da ilha, de Vila Velha eu contemplo o pôr do sol que mais brilha. Clássica sonora trilha, correr e sossego puro. Alacrio vai, e mais um dia que estou. E o busão já lotou, notei que ela me olhou. Pra melhorar, bota um Soveres negro. Em meio a esse turbilhão, se as asas não batem, os pés não saem do chão. Quero cantar lá do alto de um canyon e ser ouvido. Hoje é bem melhor do que ontem. Eu tô Soveres e só eu lembro em 2007 série. Branquelo chato, rasgando a folha do livro no pique. B44 era fato. Como orvalho de manhã só eram noites de pânico. Pra quem sonhavam com pior, nego, me nego. Horas e horas de paz. Criar, eu ter mais tempo pra ler histórias mais. Eu contive motivos pra sempre escrever mais. Fazer um bagulho foda que orgulhasse meus pais. Eu era um clássico de 99. Ela era fascinada em Billy Rolly Day. Mayday, Downplay, Vintage, Soul Rei. Não era Let's Get It On, mas me amarrava em Marvin Gaye. Hold on, meu braço. Já é hora de viver a vera entre mares e amores. Sem pensar em dores, bares, sorrir sem males. Viramos só e é mó viagem. Falaram Black Peas de Vila Nova roubagem. Outro dia somente Cherry Blossom. Nascer como sol, Rei Cherry Blossom. Hoje é bem melhor do que ontem. Eu tô Soveres e só eu sei Cherry Blossom. Outro dia somente Cherry Blossom. Nascer como sol, Rei Cherry Blossom. Hoje é bem melhor do que ontem. Eu tô Soveres e só eu sei. Eles me queriam no inferno, era a vera. Essa data marca o fim do inverno, início da primavera. É a floração de cerejeiras, momento raro. É a floração das minhas ideias e custa caro. Mil hits, mil sonhos, colhendo o que plantei. Só lucro sem dano, das ruas escapei. Nego, pássaros cantaram, seus nomes ecoam nas ruas. E ó, pássaros voaram. Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará.